Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. I came in like a wrecking ball. Number 1. As 5 melhores pop hits. Just like to read. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Pop Hit. Target Radios. Ooh, I got a body full of liquor with a cocaine kicker, and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, you got your legs up in the sky. promise it's a killer. You'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. You better work, bitch. www.targetw.com e viva o mundo Target. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I will always want you. I can't. Had enough. Internacional Target Radios. Todo mundo ouve, todo mundo ama Target. Everybody loves Target. Por aqui, Ricardo Borges. Thanks for listening, Target International. E na tarde da quarta, 2 de outubro, acompanhamos mais uma edição do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar da tarde, Katy Perry, com Run. Número 2, Miley Cyrus e o som Rock and Roll. Terceira colocação para Britney Spears, com Work Fit. No posto de número 4, Bruno Mars, Gorilla. E o quinto som mais votado na tarde foi Plus, com Lady Gaga. Bom, à noite o Pop Hits volta. E como sempre, você manda por aqui, baby. Vote no seu som preferido em targetw.com. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda e entretenimento. E as paradas musicais que servem como referência para o mundo. Confira, por exemplo, o Pop 100 Mundo World Pop 100, com as 100 músicas mais executadas no mundo na semana. E muitos outros charts. targetw.com, onde você participa também do Pop Hit do Ouvinte. No Pop Hit do Ouvinte, o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, recebe um forte abraço o Renan Felipe Bergamaschi de Moraes, ele que é de Bariri, São Paulo. O Renan pediu e já está curtindo por aqui o som de One Direction, The Song Ever, fechando mais um Pop Hits. Fiquem todos com Deus e até a noite, na terceira edição do dia. Até já, baby, bye bye. Internacional Target Radios, referência para o mundo.